Raquezinha. Ó, ó. Querida mamãe, estou pra ser preso, mas não se acabrunhe. Eu roubei, matei, mas vacilei e deixei testemunha. Eu fico pensando se eles podem me pegar ou se pá até me caguetar, se me delatar. Eu vou te enquadrar e vou puxar o gatilho, te saquear e sequestrar o seu filho. Se for pra ficar preso, eu preferia ter perdido a vida. Não queria matar ninguém, mas me deixaram sem saída. Estão me caçando quando saio no rolê e falando pelas minhas costas. O que tá feito, eu só lamento que não tem volta. Eu tô meio esquizofrênico, mas tô nessa merda para vencer. Porque a vida é uma roda e ainda tenho chance de me reerguer. Não tenho tempo pra gambés que me invejam e tentam me pegar, mas tô com o dedo no gatilho e não vou deixar ninguém me roubar. Eles ficam com inveja e tentam encontrar o meu dinheiro, mas eu saco a nove e eles ficam cabreiro. Eu que vou roubá-lo como uma puta e jogá-lo no porta-malo. Comédia pensou que eu estava pagando, mas mete bala. Ambulância chegou no meio daquele alvoroço. Fui pra UTI com uma bala alojada bem no meu pescoço. Recebi alta e fui levado direto pra cadeia. Me engaiolaram sem pena em uma cela cheia. Adeus, adeus, eu não queria nem ter nascido. Não dá pra ser positivo quando se vive um pre... Adeus, já deu, eu não queria restar aqui. Vivendo como um bandido, sempre tendo que fugir. Desculpa mamãe, mas eu não tive muita sorte. Aos 16 anos, no corredor da morte. Querida mamãe, esses policiais não me entendem. Eu fui pra vida do crime porque vim de uma família carente. Meu tio me molestava, eu nunca te falei sobre isso. Ele me ameaçava, falava que ia sumir comigo. Mantei isso dentro de mim, só alimentando meu ódio. Não deu pra conter, um dia eu explodi, é óbvio. Tô lado a lado com meus manos, sem piedade para um inimigo. Mano, na minha cela também tem 16 e concorda comigo. É difícil adaptar quando se vive em um inferno terrestre. Eu não devia ter deixado me pegar em aquelas pestes. Ao invés de morrer triste na cadeia, poderia ter morrido livre e infeliz. E meus parceiros sendo estuprados na madruga por aqueles imbecis. Sem passar por um quartinho, dá pra ouvir o rabo deles sendo varado. Me tornar em um animal não domesticado. Não consigo dormir, ao invés de contar carneirinhos contra os canibais. É assim, aqui na cadeia somos tratados como animais. Ficando velho e frio, sua alma é sua melhor amiga. Minha mãe reze por mim e cante a minha cantiga. Diga pro Senhor abrir os meus caminhos e se preparar para minha chegada. Vou até a morte acabar com a última suspirada. Adeus, adeus, eu não queria nem ter nascido. Não dá pra ser positivo quando se vive um prejuízo. Adeus, adeus, eu não queria estar aqui. Vivendo como um bandido, sempre tendo que fugir. Desculpa mamãe, mas eu não tive muita sorte. Aos 16 anos, no corredor da morte. O truque é nunca perder as esperanças. Mas aqui dentro ninguém tem segurança. De madrugada na calada o mano me acorda. Eu vi o meu amigo enforcado e pendurado numa corda. Querida mamãe, no crime eu não tive sorte. Querida mamãe, me sentenciaram a pena de morte. Hoje é o último dia, tô contando cada segundo. Estou nervoso e tenho tanta coisa pra ver e pra fazer no mundo. Sei que você nunca imaginou perder um de seus bebês e nem pensou que morreria tão cedo aos 16. A esses cretinos de inimigo meus são os primeiros a me dizer adeus. Disseram que o padre está lá pra me ajudar, mas ele é um doente com livro e só serve para irritar. Ele só está aqui pra se certificar da minha morte. Não dou dinheiro a Deus pelo crime que comete com os pobres. De como essas pessoas podem querer me julgar. Eles não são meus amigos e durante esses anos nunca gostaram de mim. Não vou chegar a ser um homem, minha vida vai chegar ao fim. Vou perder a vida de maneira covarde e ordinária. Isso é só um plano pra não manter os manos na penitenciária. Ocupando espaço e dando despesas, é mais fácil assassinar e fazer a limpeza. Fiquei ligeiro com os filhos da mãe dos arianos, porque assim que eles te trancarem é um abraço humano. Eles te colocam na armadilha e é melhor você ser baleado e jamais seguir um aliado. Às vezes é melhor você fazer a fita sozinho. Estou convencido que me proteger é o caminho. Por favor, ande armado com um ferro na cintura todo dia. Deveria ter pensado assim quando estava na correria. Isso é uma forma de falar de maneira poética. Que estou indo aos 16 pra cadeira elétrica. Essa para os manos que vivem essa rotina diária. Para todos os manos da penitenciária. Adeus, adeus, eu não queria nem ter nascido. Não dá pra ser positivo quando se vive um presídio. Adeus, adeus, eu não queria estar aqui. Vivendo como um bandido, sempre tendo que fugir. Desculpa mamãe, mas eu não tive muita sorte. Aos 16 anos, no corredor da morte.